Prepare-se, porque a partir de agora, o show vai começar. DJ Rafa Considerado. Alô, DJ. É com você. Comandando a festa, o top DJ da Amazônia. DJ Rafa. Agora o show está completo. Então fica na, na, na, vem me encontrar, na, na, na, eu te amo, eu te amo. DJ Rafa Considerado. Say

Brasil. Banda Louca Tentação. Será que é o fim da nossa história? Posso acreditar que acabou? Porque meu amor, você me deixou. Tudo ficou tão estranho, que mudou os nossos planos. Porque meu amor, você me deixou. www.resumodomelody.com. Quantas noites